Esse é o amor de Deus, o amor que rompe e florrompe. Tem apenas por objetivo o desejo de encontrar você, de encontrar o seu coração, de descobrir que há espaço em você para conhecer um amor que você nunca experimentou na sua vida. Esse amor de Deus abre mão da sua glória, abre mão do céu. Ele desce e se semeia na terra, atravessa o coração, ele cruza as eras só pra te encontrar. O esplêndido amor.